ouvir o vento e a suave brisa logo de manhã. Ele ama ouvir a chuva ao cair no solo em mágica canção. E sorri com alegria quando as fortes ondas quebram lá no mar. Toda a criação se curva e unida canta em adoração. Mas a canção de mais valor é a canção dos redimidos, quando um filho perdoado canta ele em louvor. E esse filho resgatado agradece o seu amor. E pra ele grandioso que essa linda canção. Ele ama ouvir os anjos quando cantam santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Todos cantam em harmonia e em vozes louvam ao poderoso eu sou. Aleluia, aleluia. Mas sua mão impõe silêncio quando um filho salvo canta em louvor. Ah, e milhões de anjos ouvem quando um filho diz: perdoado estou. Mas a canção de mais valor é a canção dos redimidos. E pra ele grandioso que essa linda canção. Não são somente as harmonias que ele dá importância, não são somente as simples frases que fazem ele escutar, mas quando um coração liberto e comprado dá ao Pai o seu louvor. Mas a canção Santo é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo, santo, santo, santo, santo, santo é o Senhor.